Sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 37, gravado em 29 de outubro de 2013. Segurança da informação em ambientes educacionais. Eu sou Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre alguns aspectos de segurança da informação relacionados com a atividade de prestação de serviços educacionais. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos para a nossa sessão de variedades. Aqui hoje temos a indicação de dois livros. O primeiro deles, e é esse que eu faço a indicação aqui, é um livro que eu, de um professor gaúcho aqui da Unicinos, chamado Lênio Luiz Streck. O professor Lênio é um professor bastante competente aqui, e ele é um crítico bastante veemente de algumas questões, de alguns problemas existentes no direito hoje em dia, né? Esse é um livro mais indicado para aquelas pessoas que nos escutam que são da área do direito efetivamente. O subtítulo, o nome do livro é Compreender Direito, e o subtítulo é Desvelando as Obviedades do Discurso Jurídico. E aí ele fala sobre uma série de problemas da própria educação jurídica, alguns problemas que atingem as faculdades, todo esse problema envolvendo cursinhos para concursos, e também provas da OAB, que isso tem causado um efeito muito negativo no próprio estudo do direito, porque os alunos, os professores acabam e estão preparando os alunos apenas para que passem em concursos ou apenas para que passem na OAB, sem ensinar efetivamente o direito, sem abordar realmente a problemática. Ele fala sobre a questão toda a problemática da hermenêutica, que é como que as pessoas e os advogados interpretam as leis, enfim, parece complexo, mas ele escreve de um jeito bastante simples, e é uma reunião de artigos que ele escreve numa coluna do site Conjur, Tem um detalhe, né, Guilherme? Bastante simples sem ser simplista. Exatamente. Tanto que esses artigos aqui foram publicados no site Conjur, que é um site, todas as quintas-feiras ele tem uma coluna no site Conjur, e aí ele reuniu esses artigos em formato de livro, colocou algumas notas de rodapé, colocou bibliografia, enfim. E é bem interessante. Quem gosta, quem acha que o direito brasileiro tem um problema, deve ler esse livro para encontrar e para perceber bem quais são esses problemas. E aí, quando a gente começa a ler, a gente pensa, nossa, é mesmo, é verdade, ele tem razão. E aí ele indica um outro livro aqui, que vai ser o livro que o Vinícius acabou comprando e está lendo, que é Anal dos Insensatos, né, Vinícius? Anal dos Insensatos, de Sebastian Brandt. É um livro publicado em 1494. Sebastian Brandt viveu de 1457 a 1521. É um livro muito interessante. Eu estou me divertindo lendo ele. Me divertindo no bom sentido. Eu acho que não tem melhor maneira de dar uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo aqui do que tem dentro dele, do que eu ler o que diz aqui na contracapa dele, que é bem curtinho e nos traz um belo de um resumo, né? Diz assim, Anal dos Insensatos, de 1494, de Sebastian Brandt, foi escrito como longo poema satírico de perspectiva moralizante em que o autor aponta com um dedo crítico e irônico para a sociedade de seu tempo, denunciando as falhas e vícios tanto da nobreza quanto do vulgo, não poupando igreja, justiça, universidades e outras instituições. Em 112 capítulos, cada qual dedicado a um tipo de insensato ou louco, Brandt censura os excessos e o desleixo, a avidez por dinheiro e a falta de escrúpulos, a perda da fé e o desinteresse pelo cultivo do intelecto. Isso aqui me parece uma coisa, né, bem atual. Em contraste com os sábios e prudentes, os insensatos desfilam pelas páginas do texto, deixando evidente sua arrogância, grosseria, leviandade, indolência, gula, mentira, violência, enfim, sua falta de juízo e ponderação. Com isso, o texto revela-nos um panorama vívido dos costumes do final do século XV, tem dois pontos, uhum. que não estava fazendo. Os seresteiros noturnos sendo afugentados da janela com conteúdo dos pinicos, a falsificação de dinheiro e a adulteração do vinho, o mensageiro ébrio que não consegue recordar a notícia que deveria transmitir, os exageros e o desconforto da moda mais recente, os fiéis trazendo para dentro da igreja seus cães perdigueiros e gaviões de caça, e a mania de falar em propérios e lançar maldições. É uma obra de 1494 que é atualíssima. É atualíssima. É. Só pela descrição, pelo que eu li aqui no resumo que eu li aqui na contracapa do livro, você pode fazer sem muito esforço, né, encontrar as mesmas coisas nos nossos tempos atuais. É. E eu já li várias dessas. Vários desses capítulos aqui. E, olha, é muito interessante. Eu falei até que é divertido no sentido que a gente acaba rindo da gente mesmo, sabe? Em termos de sociedade. Uhum. Né? É um livro muito interessante. Olha, uma das boas obras, assim, que para mim chegaram por acaso até mim. Né? Não sei se talvez seja insensato, quem sabe. Talvez. Pelo que eu li ali, não sou tão insensato assim. É que a gente acaba. É sempre bom a gente ver um retrato da sociedade, assim. E a gente comentava sobre isso ontem, né? Que é a característica de alguns clássicos, é justamente essa, ele ser atemporal. Uh-huh, e poder ser lido a qualquer tempo, e aí isso indica que o autor realmente conseguiu chegar no cerne da questão, conseguiu analisar ali os problemas da personalidade humana e tal. Aquela questão da essência das coisas, né, Guilherme? É a questão da essência das coisas, porque fica todo mundo falando, ah, não, que atualmente, porque atualmente... Não, peraí. A forma de algumas coisas mudou, houve mudança nesse sentido e tal, mas a essência das coisas é assustadoramente, em certos aspectos, a mesma. Com tecnologia, sem tecnologia. Exatamente. No final, tu acaba encontrando uma série de problemas éticos aí, que evidentemente que se ampliam hoje em função até mesmo das tecnologias. A gente já começa a puxar a brasa aqui para o nosso assado, né? Claro. E aí eu acho, eu sei que tu tem uma iniciativa e tu é um incentivador de que os teus alunos dos cursos de TI leiam outras coisas que não seja só TI. Uhum. Né? E eu acho que, não sei se tu quer falar um pouquinho brevemente sobre isso, mas dessa importância não só do aluno de TI, claro que a maioria dos nossos ouvintes aqui realmente está relacionado com a questão de TI, mas a importância de ler outras coisas de outras disciplinas, de abrir a mente para outras coisas. Tu incentiva bastante isso para os seus alunos, né? Sim, até porque... Sem isso, a compreensão do mundo, ou compreensão de mundo, né, fica bastante limitada. Não só... Às vezes as pessoas se confundem com uma questão de treinamento com relação à leitura e escrita, né? Técnica, né? Técnica, com a questão simplesmente técnica. Mas vai muito além disso. Né? Vai da capacidade da pessoa absorver os conceitos, as questões, analisar o que acontece à volta dela... Né, avaliar o que os outros dizem, avaliar suas próprias ideias, suas próprias filosofias de vida, né, que muitas nem sabem o que sequer significa isso, acham que elas mesmas não filosofam, né? Então que é uma coisa absurda, porque todo mundo tem uma filosofia de vida, pode não reconhecer, mas que tem uma tem. Pode ser a mais torta possível, mas ainda assim ela tem. Então tem essas questões que o pessoal, falando especificamente do pessoal da área de TI, que é com os quais eu tenho a maior experiência por ser professor da área, né? A gente vê o pessoal muito fechado na leitura técnica. Quando lê. Quando lê. Né? Porque em geral o que a gente tem visto é nem leitura técnica, pessoal. O pessoal lê manual. Né, dá uma folhada no manual de alguma coisa, dá uma folhada no how-to que ele cata na internet. Uhum. Agora, ler um livro, estudar um livro, isso não é coisa muito comum. Deveria, mas não é coisa muito comum. Esse livro que eu falei antes, do professor Lênio, ele destaca isso também, essa cultura do manual, né, do manualesco que ele fala, que escreve coisas de baixa qualidade também no direito, e isso acontece na TI, e isso acontece na segurança também. A gente tem alguns exemplos aí, a gente até falou no nosso podcast aquele de livros de segurança, né? Uhum. Que a gente não ia comentar sobre livros que a gente achava ruim, mas há muitos. E parece que esses livros, por incrível que pareça, é curioso isso, como essa literatura técnica de baixa qualidade acaba permeando as salas de aula e muitas vezes acaba tendo um grande sucesso, né? Manuais, às vezes, incompletos, com coisas incorretas. E sabe o que assusta, Guilherme? A linguagem quase coloquial, e algumas vezes coloquial mesmo, né? E em uma escrita de baixa qualidade, por incrível que pareça, acaba servindo de atrativo. Então os alunos acabam buscando esses livros por serem mais fáceis de serem lidos. O que é um absurdo. É um absurdo. Claro. O professor Lênio tem um exemplo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? No direito a gente encontra muito alguns manuais no estilo direito civil simplificado, direito penal simplificado, né? Essas coisas simplificadas. E aí ele faz a pergunta assim, você faria uma cirurgia cardíaca com um médico que tivesse estudado no livro? Cirurgia cardíaca simplificada? Simplificada. Evidentemente que não. Mas é melhor nem pensar muito, é melhor nem perguntar para o cirurgião. Bobeia, não, mas é uma questão relevante, né? Claro, Se na medicina ninguém cogita uma questão dessas, não estou dizendo que não há a medicina, o ensino da medicina tenha problemas, né? Não conheço, está fora da minha... Agora, por que se permite isso no direito? Por que se permite isso na TI? Principalmente na TI. E aí eu acho que a gente já pode começar a encaixar no nosso tema. A segurança da informação. Oi. Até antes, vamos para o nosso tema de uma vez, que a gente já está divagando demais, mas, eu gostaria de indicar um vídeo do José Munir Nasser, em que ele fala sobre educação e ensino. Muito interessante. Quem tiver assim, a diferença entre educação e ensino e o que está acontecendo hoje, né, no Brasil. Assim, eu já vejo há bastante tempo, por experiência própria, o que ele fala acontecendo, e eu encontrei, por acaso, o vídeo, né, de uma pessoa falando exatamente aquilo que eu vi acontecendo. Alguém assim, melhor colocado até hoje do que eu vi, essa ideia, dessa minha percepção, foi posta pelo... Maior colocação foi feita pelo José Munir Nasser. Eu não sei se a gente pode botar o link para esse vídeo lá no... Pode, claro. Podemos, no pode. Show notes lá. Pode, claro. Recomendo sim que vocês assistam. São 58 minutos, né, de uma palestra dele, falando de uma obra chamada O Trivium. Mas o mais importante ali para mim não é nem o Trivium em si, e sim essa diferenciação entre educação e ensino, e essa questão toda de simplesmente formar a gente para, entre aspas, atuar no mercado. Bom, vamos adiante, né, Guilherme? Vamos adiante. Essa questão a gente tem esse nosso espaço aqui de variedades, e a gente costuma dizer que, em geral, o espaço de variedades não tem a ver com o tema principal do podcast. Mas nesse caso, talvez por uma feliz coincidência, né, Vinícius? A gente entende que há uma relação e pode ser uma preparação para a gente falar sobre esse assunto, que é a segurança da informação em ambientes educacionais. Qual é a relevância desse assunto? Por que não tratar a segurança da informação exatamente da mesma forma que a gente trata nas empresas, já que as escolas e universidades também são empresas, né? Embora tenham ali um objeto e uma missão, uma função completamente diferente, né? Talvez o aspecto principal seja que a escola e a universidade, ela é um ambiente de inclusão social também, né? Costuma-se dizer que a escola só vem depois da família, né? Nesse grau de importância. E em função disso, a gente vê, tanto na nossa atuação profissional como de consultoria e também como professores, a gente já transitou por diversas universidades e até mesmo o Vinícius tem uma série de questões envolvendo universidades que lidam com TI especificamente, né, Vinícius? Sim. De encontrar alguns problemas, de encontrar até mesmo oportunidades de melhora em função das pessoas, dos gestores, não saberem muito bem como lidar com alguns problemas dentro das instituições de ensino, né, Vinícius? Sim, sem dúvida. As instituições, elas estão entre a cruz e a espada, no sentido de que elas têm que permitir o acesso à tecnologia da informação, né? Acesso aos recursos de TI, principalmente, vamos colocar, né, a famigerada internet, né? Mas ao mesmo tempo enfrentam uma série de restrições, necessidade de controles com relação ao que os seus alunos e funcionários fazem na internet, né? Ou seja, fazem utilizando esses recursos, e que acabam resultando em prejuízos. A gente vai comentar em alguns casos, mas para a própria imagem da empresa, né, no caso da instituição de ensino, e inclusive prejuízos financeiros, né, relativos a indenizações e coisas do gênero. Essa questão que tu coloca da imagem, ela é muito relevante, né? Porque se a gente estiver falando de educação infantil, os pais depositam uma confiança muito grande na instituição, que vai tomar conta ali dos seus filhos por, talvez, às vezes, até o dia inteiro, né? Em escolas em que a criança fica manhã e tarde na escola e os pais só pegam no final do dia. Então, eventuais problemas que envolvem segurança da informação e envolvem TI pode expor a escola a um problema e a um dano à imagem que vai culminar até na perda de alunos. Basta a gente pensar, por exemplo, num escândalo envolvendo questões de pornografia, uso de pornografia ou publicação de pornografia numa escola infantil. Muito provavelmente os pais vão ficar um pouco cuidadosos com uma relação dessa natureza, né? Quem são os funcionários que trabalham lá, né? Essa é uma questão bem, bem importante, né? Exatamente. Então, a instituição educacional, ela acaba tendo, né, com os seus funcionários, né, os mesmos problemas que qualquer outra empresa tem. Sim. De ficar sabendo monitorar o que seu funcionário está fazendo, né? Se está tá trabalhando, se está passando o dia inteiro no Facebook ou em outros sites de redes sociais, né? Mas hoje principalmente Facebook, ou se a pessoa fica o dia inteiro navegando, né, o dia inteiro vendo futilidades, coisas que não estão relacionadas com o seu trabalho. Também com relação a vazamento de informações, porque quanto será que vale o cadastro dos alunos, né, de uma instituição, né? Principalmente com informações como, por exemplo, pagamentos em dia, pagamentos que não estão em dia, e, né, mensalidades em dia, coisas desse gênero. Então, nesse ponto, é igual a qualquer outra empresa. Com relação aos funcionários. Vazamento de provas, até. Vazamento de provas, né? E aí começa a entrar num segundo ponto, que é a questão com professores. Já vamos chegar nos alunos. Porque o professor, ele... Não que ele seja mais do que um funcionário, não é esse o caso, mas o professor, ele lida diretamente, né, com o sujeito, né, que no final das contas é o fim da instituição, é educar aquela pessoa, né? Que acaba, na verdade, desembocando só em ensino, mas daí assistam um vídeo lá do Nasser, lá que da diferença, a gente, né, vê a diferença. Nesse nosso caso aqui, a gente não vai fazer essa diferenciação entre ensino e educação, mas que é a pessoa que lida diretamente com a criança, no caso do, né, do menor, que está na escola de segundo grau, primeiro e segundo grau, E com adulto depois, né, na graduação, com jovem e tal, na graduação e numa eventual pós-graduação. E aí os professores têm uma série de outros cuidados que têm que ser tomados, como, por exemplo, um professor não pode, dentro da sua instituição, de preferência, muito menos numa sala de aula, né, acessar material pornográfico. Sim. E pode parecer uma coisa muito absurda, mas ao longo dos anos aí a gente já soube de vários casos que aconteceram, né, desse gênero. Sim. Né, que acabaram sendo descobertos, não sei o quê e tudo mais. E porque aí não só o professor é responsável do que está fazendo, mas acaba a instituição entrando junto na história, né, sendo corresponsável. E não se trata aqui, Vinícius, acho que tu compartilha dessa opinião comigo, não se trata de uma questão moralista de achar que o professor não tem a liberdade, ou que seria, é algo feio acessar pornografia. Não se trata disso. Isso é de cada uma, né? Desde que não, é de cada uma, né? Desde que não seja trazido isso para dentro do trabalho, né? Dentro do ambiente profissional. Claro. E no caso do professor, isso acontece dentro das empresas, né? Obviamente. É, mas no caso do professor é um pouco mais grave, porque ele está ali com uma série de pessoas, né, cuja formação ele é responsável, ou parcialmente responsável. Né? E aí a coisa complica um pouco, é um pouco mais séria, né? Esse tipo, um pouco mais sério esse tipo de ação. Com relação aos alunos, aí a coisa complica bastante, que daí é sui generis, né? Ou seja, não é algo... corriqueiro dentro de uma empresa se tratar com menores de idade que estão lá trabalhando, lá estudando, né, e tendo sua formação. E aí, nesse caso, como controlar, como dar o acesso, monitorar ao mesmo tempo, sem violar os direitos, né, desses alunos? Direitos que são ainda mais sérios se tratam de menores. Então, eu posso monitorar? Eu posso ficar vendo o que eles estão acessando? Eu posso ter... eu vou dar acesso a e-mail, por exemplo, mas eu vou ter o professor junto acompanhando o que está sendo colocado no e-mail? Ou eu vou permitir acesso às redes sociais, a um Facebook, por exemplo... E eu vou ter o professor junto controlando o que a criança está fazendo no Facebook naquele horário da aula. E aí, antes que alguns já saltem, mas parei, mas que o Vinícius está louco, para que Facebook permitir acesso ao Facebook no colégio, né? E aí eu respondo por duas razões básicas, né? Uma, que é mais fácil a gente educar as crianças a respeito das coisas do que esconder delas as coisas. Então a gente tem que educar as crianças a respeito das mídias sociais, porque o que a gente está vendo acontecendo nas mídias sociais hoje, e não são crianças que estão fazendo, são adultos se comportando como crianças mal educadas, né? Claro. E adolescentes e tudo mais, é por falta de educação, é por não compreender como é que funciona, como funciona a coisa ou como se comportar nesse meio. Esse é o primeiro ponto. Então por isso que eu acho que a escola tem que tratar isso. E a segunda razão é a seguinte, até como tu colocou mesmo, é muito comum as crianças ficarem o dia inteiro no colégio, né? Porque se terceirizou a educação das crianças. E eu estou falando de educação no sentido do Nasser, lá do vídeo. se está tentando terceirizar a educação das crianças. E aí não se fala em rede social dentro de casa. Não se fala disso dentro de casa. E aí, se o colégio simplesmente, se a instituição educacional simplesmente se exime disso, bloqueia o acesso e fim de papo, né, não educa nesse sentido, na verdade ela só está empurrando, jogando de volta o problema que os pais já jogaram para a instituição de ensino, jogando de volta um problema que não está sendo tratado, e em casa elas vão ter acesso a isso. E aí sabe-se lá que tipo de uso vão fazer. Até a gente levantou aqui na preparação do podcast um relatório da ENISA, que é a European Network and Information Security Agency, que é o relatório chamado Security Issues and Recommendations for Online Social Networks, e que é de 2007 esse relatório. E ele fala mais ou menos isso que tu coloca, que não é recomendável essa atitude de algumas escolas de banir completamente o acesso às redes sociais no seu espaço. E além dessa questão de educar, de acompanhar, eles entendem que isso seria um desincentivo para que alunos reportem situações de cyberbullying. Então, se os professores estão perto, se a escola está perto, se a escola consegue acompanhar e monitorar, de certa forma, essa atividade, né, haveria um incentivo maior de que os próprios alunos falassem disso e reportassem eventuais situações de cyberbullying, né. Aqui eles dizem até que as redes sociais devem ser usadas de forma coordenada com campanhas de educação envolvendo alunos, professores e pais. Então, aparentemente pode não ser um assunto de segurança da informação, mas tem a ver, porque a gente está falando de monitoramento, de acompanhamento, de uma decisão eventualmente gerencial, de se bloquear ou não. Né? E essa decisão gerencial, a gente está falando aqui da ligação entre segurança da informação e o próprio negócio em si, que é ensinar pessoas, né? Educar uhum. pessoas. Né? Mas a gente ainda tem a questão dos visitantes, Vinícius. Não é só alunos e professores, né? É, aqueles que frequentam, por exemplo, a biblioteca do colégio, né? Uhum. Que utilizam a estrutura sem necessariamente estarem ligados à instituição, né? Tem esse papel social Sim. aí das instituições de ensino em geral. As Sim. bibliotecas normalmente são abertas. E aí, naturalmente, a gente acaba tendo acesso à internet e outras coisas, mas através dessa instituição, né? Uhum. E aí vem a necessidade de para que se tenha, e vamos começar a falar aí da proteção da própria instituição de ensino com relação ao que pode acontecer, né? Uhum. Da necessidade de políticas de segurança ou políticas de uso. Claro. A instituição de ensino não pode simplesmente deixar, vamos dizer assim, a corda solta e à medida que os problemas vão acontecendo, ela vai tratando. Porque a falta de uma preocupação com isso, demonstrada cabalmente num processo, por exemplo, pode levar a instituição a ser responsabilizada por casos como o cyberbullying, né? Sim. De alguém falar mal de um outro colega, né? Num Facebook, Sim. coisa assim, e a escola achar que ela não tem nenhuma relação com isso. Sim. Então, a gente pode começar a entrar nessas questões. Então, acho que a primeira etapa é a instituição definir, tanto para funcionários, quanto para professores, quanto para alunos, quanto para visitantes, né, políticas de uso. Sem dúvida. Quais são os usos aceitáveis dos recursos que a instituição disponibiliza para cada um desses. É o primeiro ponto. Né, antes de monitorar, antes de fazer qualquer coisa, é definir essa política de uso e definir a política de segurança. Ou seja, vai haver monitoramento? Que tipo de monitoramento vai ser realizado? E a gente vai ter que analisar o monitoramento, se ele pode ser feito, por exemplo, com de crianças, né? Claro, claro. Esse aspecto de separar parece óbvio quando a gente fala, enfim, mas nós temos relações jurídicas diferentes aí. A relação jurídica do aluno com a escola é uma relação contratual, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive. A relação dos professores e dos outros funcionários é uma relação de trabalho, e aí tu vai ter a aplicação, na maior parte das vezes, da própria CLT, e de toda essa questão de uma possibilidade de monitoramento um pouco mais ampla, um pouco mais aplicada naquele funcionário em função dessa relação de emprego. Né? A gente sabe que o empregador ele tem uma série de poderes ali de verificar, de administrar e de monitorar o que o empregado dele está fazendo. O mesmo está fazendo não faz, né? Evitar esse gerundismo, mas... E o mesmo não acontece com os alunos, não há essa relação de subordinação que um funcionário tem com a empresa. Então, essa questão da relação jurídica existente entre essas partes aí vai fazer com que nós tenhamos não apenas, evidentemente, contratos diferentes, mas nós tenhamos políticas diferentes para cada uma dessas pessoas. E quando eu falo política, eu estou me referindo em políticas de uso e de acesso, muitas vezes, mas eu também me refiro a uma política de segurança que estabeleça formas de monitoramento e formas de detecção de eventuais problemas diferentes para cada uma dessas pessoas. São relações jurídicas diferentes e a escola ou a instituição em geral tem sim certos limites que não são iguais. Então se a gente vê, se a escola... Claro que isso pode ficar resumido em um único documento, mas o ideal é que nós tenhamos uma separação de regras para cada uma dessas pessoas. Até porque as necessidades são diferentes, né? Inclusive, dentro de uma mesma classe de usuários, como por exemplo alunos, né, nós temos necessidades diferentes. E eu te dou um exemplo concreto que é com relação aos cursos ligados à ciência da computação. Ah, né? Sim. Ligados a essa área. Sejam eles de ciência da computação, provavelmente ditos, ou sejam de... análise de sistemas, ou sistemas de informação, ou redes de computadores. Uhum, né? Esses cursos, eles têm a característica de trabalharem ou de lidarem com a tecnologia em si. né? Com a internet, os protocolos de rede, os diversos sistemas que a gente acessa através da internet, os diversos softwares que nós temos disponíveis, tudo isso faz parte do, né, do, da área de conhecimento desses cursos. Sim. Né, que esses alunos frequentam. E aí o que acaba acontecendo? Eu tenho visto isso acontecer ao longo dos anos. As universidades, elas têm adotado uma política flat de segurança, assim, uma política que é a mesma para todos os alunos de todos os cursos. Então, uhum. existe lá um departamento de redes lá da, ou de telecomunicações da universidade. Esse departamento tem pessoas que não tão, não, que são funcionários, não estão ligados à questão, às questões acadêmicas, né? E sim a questões meramente administrativas, muitas vezes. E eles tratam o acesso à internet exatamente como numa empresa. Então, bloqueiam redes sociais, bloqueiam downloads com maiores de tantos mega, visando economizar link, né, uso de link, esse tipo de coisa. Uhum. E limitam a tal ponto o acesso que você fica sem... Começa a se sentir prejudicado... Né, uhum. no seu, nas suas aulas. E eu que ministro aulas ou cadeiras relacionadas à segurança da informação, redes de computadores, sistemas distribuídos, eu venho sentindo ao longo dos anos bastante essas restrições. Uhum. Ao ponto de, eu vou mostrar uma coisa simples, um acesso a uma nuvem, a uma cloud, né, fazer uma conexão via VPN até lá e tal, esse tipo de coisa não funciona mais. Porque o que se fez é, se bloqueou todo o acesso direto à internet, é uhum. tudo através de um proxy, e um proxy cheio de limitações. Normalmente é isso que a gente vê nas diversas universidades. Uhum. E isso, no meu entender, há quem pense diferente, obviamente, né? Mas isso, no meu entender, prejudica o próprio fim da instituição. Claro. E aí é aquela velha história que a gente vivia escutando quando estudava segurança da informação lá, quando a gente está começando o estudo de segurança da informação, e que depois a gente tenta repetir como um mantra mais tarde, né? E que é o erro de muita gente que inicia em segurança de informação, na segurança da informação, aquele mantra de que, em primeiro lugar, ou seja, antes da segurança da informação, o fim da empresa, o fim da organização ou da instituição. É. Antes, sim, vem em primeiro não, lugar. Joga fora, né? Joga fora a criança junto com a água. Exatamente. Não tem a segurança mata o negócio, né? A segurança mata o negócio. E a gente não tem... É estranho porque os professores da área de ciência da computação, em geral, não reagem muito. Assim, parece que estão meio... Estão acostumados, é isso mesmo, tem que bloquear e tal. E muita gente quer tem que bloquear o Facebook porque os alunos não ficam prestando atenção na aula e ficam no Facebook. Espera aí, o problema é outro, né, meu amigo? O problema é outro, né? O camarada lá, a filha do cara começa a namorar com o namorado no sofá da sala e o cara pega e vende o sofá, né? Não, não, não adianta nada, né? não é o problema, não está tratando o problema em si. É que fica o mais difícil de dar aula, né? A gente nota isso de uma certa forma, e eu já tive vários exemplos assim, de eu estar falando sobre um assunto, principalmente de casos e de notícias, e às vezes eu penso, não, mas isso não aconteceu assim, e aí já começa a procurar na internet na hora e já te jogam. Eventualmente até tu pode ter errado realmente, mas tu tem um diálogo bem, bem mais difícil, no sentido de é mais difícil, tu tem que te preparar mais, né? Claro, mas pra acompanhar mas é uma questão do professor, né? Mas é a questão do professor, né? Claro, e a gente não vive repetindo que a grande vantagem da internet é a informação rápida e tudo mais. Isso acelera a discussão. Isso aí tem as vantagens, né? Claro, qualifica. Aí cada um tem que saber utilizar da maneira adequada. Uhum. Agora, a questão toda, nesse ponto específico que a gente está colocando com relação às políticas de segurança e às formas de controle ou restrições de acesso, né, elas não podem ser aplicadas, eu acho aí um erro muito grave das instituições, elas não podem ser aplicadas de uma maneira flat para todo mundo. Assim como tem que ter uma diferença entre funcionários, professores, alunos, né, visitantes, são quatro papéis diferentes aí, no mínimo, né? Quatro relações. Quatro relações aí diferentes. A gente ainda tem as questões dos próprios cursos. Ah, sim. Não, numa faculdade de medicina, eu vou esconder todos os bisturis, porque senão podem se cortar. Vai ter momentos em que eu preciso que o bisturi seja utilizado, entende? Claro. Então... Tu falas isso de uma forma genérica, né? Apontando um problema. É evidente que deve haver, antes disso, uma análise de risco, uma verificação de qual é o risco, ou qual... Por que que isso está sendo feito? Mas de uma forma geral, é possível dizer que muitas vezes acontece de forma inadequada. O bloqueio é inadequado para o próprio fim daquele curso, daquele laboratório, daquele recurso que não pode ser usado, claro, em função de uma limitação muito, ampla. E a gente tem um problema mais grave aí, que ao mesmo tempo que se bloqueia desesperadamente para os alunos prestarem atenção na aula, o que é um absurdo, tá? Ao mesmo tempo que se faz isso, isso não dá nenhuma garantia ou pouca garantia em termos de segurança para a instituição. Porque na primeira eventualidade em que há um processo ou que há um encaminhamento jurídico de um problema por um aluno, um professor, etc., né? Uhum. Em que se precisa registros de auditoria de quem fez o quê. Uhum. Né? Porque você tenta evitar que se faça algumas ações bloqueando e tudo mais, mas vai chegar num ponto em que coisas que você não quer que sejam feitas vão ser feitas, né? E aí como é que e aí quando é demandada, então acabei perdendo a linha, quando é demandada pela um processo judicial, por exemplo, para demonstrar quem fez determinada ação, falta a coisa mais básica, que são registros de auditoria. Sim. Então, se investem, fazem todo um esforço em bloquear acessos, né, que acabam prejudicando, inclusive, o próprio fim da instituição, ainda mais quando a gente fala em cursos específicos aí relacionados à ciência da computação. Uhum. E, no entanto, quando a coisa realmente, quando realmente aperta, quando realmente aperta o problema, uhum, não se tem a informação que realmente se necessita, que é a auditoria. Então, eu costumo dizer que o problema, assim, não é uma questão de bloquear. Se tem um lugar que tem que ser mais aberto, é justamente uma universidade. A universidade não é uma empresa. Claro, né? Claro. Tem que ter uma política de acesso mais aberta. No entanto, o que realmente justamente importa... Justamente pelo ambiente, né? Exatamente, justamente pelo ambiente. E no entanto, o que mais importa, o que é mais importante no cenário de segurança da informação dentro de uma instituição educacional... É o monitoramento, é a auditoria. É claro, quando a gente fala de crianças, por exemplo, o ideal, aí a gente, aquela história, os públicos diferentes, né? O ideal é que eu bloqueie absolutamente tudo e deixe aquelas coisas, não, vou deixar tal site aberto, vou deixar tal site aberto, escolhidos a dedo. Sim. Porque a criança ainda está recém-formando, né? A sua referência com relação ao que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que não é, e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, já que tu fala na questão da criança, né, é interessante que, mesmo que exista a possibilidade, inclusive legal, da empresa, da instituição, da escola, e aí falando sobre crianças, monitorar o seu ambiente, a gente tem que, isso precisa ser acompanhado de políticas que explicitem isso. Uhum. E mais de forma mais moderna, né, mais recentemente, as próprias escolas, algumas que estão adequadamente orientadas. Eu tive um aluno meu que atua numa grande rede de ensino que abrange desde escolas do primário até universidades, e a gente conversava um pouco sobre isso, e mais, não faz tanto tempo assim, mas bem recentemente eles começaram já a incluir nos seus contratos de prestação de serviços educacionais uma cláusula indicando que os alunos devem cumprir as políticas de tecnologia, que não são muito boas, é verdade, mas é um ótimo caminho, eles estão fazendo do jeito certo, né? Uhum. E que muitas vezes, e que o próprio descumprimento dessas políticas, e aí se inclui até ações de cyberbullying, podem ser motivo de expulsão desses alunos. E os pais são cientificados por meio de uma palestra de que há um ambiente tecnológico, né, de internet dentro da escola e que certas regras devem ser cumpridas. Esse é um assunto de segurança, porque a gente está ligando a possibilidade de monitoramento a uma previsão contratual, então a gente tem segurança da informação e direito aí ao mesmo tempo. Mas nota que quando a escola decide ensinar os pais sobre essa necessidade, no final das contas a gente está formando, em tese, né? A gente formará pessoas, crianças, quando adultos, mais habituados a lidar com certas limitações de ambientes, né? Que a internet possui regras que precisam ser cumpridas. Então não deixa de ser também uma lição que é dada para os alunos dessa forma, né? Mas o que eu queria dizer sobre a privacidade das crianças é que a gente tem um aspecto mais delicado, que logs de acesso, eles permitem, a gente sabe isso aí, com a questão do Big Data e tal, e o próprio uso de dados pelo Google, Facebook e outras redes sociais, a gente sabe que logs de acesso e perfis de obtidos, não, perfis obtidos por meio de logs podem indicar perfis da própria pessoa, perfis psicológicos, né, até eventuais questões revelando tendências sexuais de jovens, de crianças, isso também pode ficar manifestado por meio de registros de monitoramento. Então a lição que fica é a seguinte: há necessidade de haver uma regulação muito forte no que diz respeito ao uso desses logs, ao uso desses registros, porque a gente sabe que mesmo que alguém tenha legitimidade para recolher dados, não significa que esse alguém, no caso a empresa e a escola, possa utilizar esses dados ou possa utilizar essas informações para qualquer fim, que é o princípio da finalidade no uso de dados pessoais. Então, se sugere que haja uma política forte no sentido de como e por que esses logs vão ser utilizados, e sempre que possível, quando a gente fala de crianças e logs e atividades de crianças, que haja uma autorização e uma justificativa para o acesso. Essa coisa da TI conseguir acessar registros de todo mundo não deve acontecer, deve haver um processo em que haja justificativa. O técnico vai, não, eu preciso acessar os registros de tal criança para verificar uma reclamação dos pais ou para verificar uma reclamação de um outro aluno que houve cyberbullying dentro da escola. Então, deve haver uma justificativa até para não... Porque é muito tênue a linha que diferencia a legitimidade da ação da escola à violação da privacidade de alunos. Lembre-se, a gente está falando de crianças, não são de adultos. Né? Também de crianças, né? Também de crianças, sim. Também de crianças. Claro que há empresas em que isso ocorre também, né? É evidente, não é porque a pessoa é adulto que os direitos da personalidade dela e a privacidade não precisam ser respeitados. Não foi isso que eu quis dizer, mas com a criança isso é mais delicado ainda, né? Se a instituição consegue estabelecer um fluxo de autorização para acesso a esses registros, melhor. Mas se não conseguir, pelo menos que faça isso com as crianças, que é a parte mais fraca e a parte mais sensível nesse caso, né? E também, retomando um pouco a questão dos visitantes, a gente sabe que já há algumas decisões judiciais nesse sentido, que o que acontece dentro da escola, ou se a escola possui fóruns de discussão, sites que se permite o envio de e-mails automáticos por meio dos recursos da escola, nós já temos jurisprudência afirmando que a escola deve sim revelar a autoria daquela ação. Teve até um caso aqui em que o professor foi agredido por meio de um site da escola e ele queria saber de onde partiu aquele discurso agressivo. Então, isso se aplica também à rede da instituição quando algum visitante utiliza esses recursos da própria instituição de forma incorreta. Uhum. E aí vem o grande problema, né? Tu até comentava, e tu pode confirmar isso também, e nós até na nossa atividade nós já vimos, já prestamos consultoria para universidades, que muitas vezes há laboratórios em que não se identifica as pessoas. Com certeza. E aí há esse risco, há o risco de alguém sabendo dessa questão, ou mesmo até que não saiba, não importa, se utilize de uma forma incorreta dos recursos da instituição, ofenda alguém ou cometa algum crime, e dependendo do nível de auditoria que a instituição tem, não se consiga saber quem foi efetivamente que fez aquilo. Isso passa a ser um grande problema, né? É importante a gente lembrar que a instituição não tem que ser, não tem que ter segurança 100%, é porque não existe isso, né? Claro. Mas ela tem que demonstrar, num eventual caso em que alguém vai tentar responsabilizá-la por um problema ocorrido, por um crime cometido, uhum, ou algo do gênero, ela tem que demonstrar que ela teve o cuidado, né, pelo menos o mínimo de preocupação em evitar que aquilo acontecesse e que ela não foi conivente com aquele acontecimento. Mas o que a gente vê, em geral, é um controle extremado, vamos dizer assim, em salas de aula e laboratórios. Né? E depois... Para alunos, né? É, com relação aos alunos e tal. E você tem áreas em que você acessa, nas universidades, que você acessa as mesmas redes. Né? Ah, mas está num segmento diferente, não sei o que e tudo mais. Pode até estar num segmento diferente, mas a saída para a internet é praticamente a mesma. Uhum. É, e você sai sem nenhuma restrição. Sem nenhum controle, sem sequer uma boa auditoria. Uhum. É. E aí, de novo, a gente está prejudicando o fim, está sendo ineficiente, né? Uhum. Visando um nível de segurança que de fato a gente não está alcançando. Claro. Então, tem que haver um cuidado nesse sentido, né? Bastante grande. A grande saída, acho que a grande solução para instituições de ensino, isso na minha visão, né? É um investimento bastante grande na auditoria, monitoramento e auditoria. Sim. E nem tanto no controle em si. Algum nível de controle, sim, é desejado, mas que esse nível de controle seja adequado ao fim, né, que a instituição procura atingir, né? E o próprio, a própria atuação preventiva, ela também é importante. Se a gente, por exemplo, pega, tem um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 241-A, que estabelece o crime de oferecer, disponibilizar, transmitir, distribuir imagens de pornografia infantil, né? Tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. E o que acontece, o interessante, isso não se aplica só às instituições de ensino, se aplica a qualquer empresa ou a qualquer pessoa, que é aquele que assegura os meios, estou lendo aqui, assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, ou assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, também comete o mesmo crime. Seria como se ele estivesse disponibilizando. Uhum. Né? É claro que empresas não cometem crime, apenas pessoas, né? Mas aí a gente vai estar, a gente fala sobre o próprio responsável legal tendo a possibilidade de ser responsabilizado caso não seja feito nada. O crime iria ocorrer na situação de, se alguém identifica, né, se comunica à escola e oficialmente, se for oficialmente notificado de que aquilo lá houve, né, que aquele material está sendo armazenado ou disponibilizado por lá, o responsável legal não faz nada. Então há até essa possibilidade, num caso extremo de desorganização do ambiente, de haver a responsabilização penal do responsável legal pela publicação desse material, né? Antes da gente continuar, Vinícius, eu quero lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos aspectos cruciais de qualquer processo envolvendo a segurança da informação em uma organização é a criação e a manutenção de políticas específicas de tecnologia. As melhores práticas de segurança da informação, inclusive, apontam esta necessidade. A Brown Pipe orienta no desenvolvimento de políticas e também na avaliação de políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são políticas de uso, política de privacidade, de acesso, de trabalho remoto, além de acordos de confidencialidade, disclaimers, insights, entre outros. Como nem sempre a equipe de TI e de segurança está preparada para a realização dessas tarefas, oferecemos um apoio qualificado tanto em aspectos tecnológicos como jurídicos para a correta elaboração de tais documentos. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é Brown Pipe. Vinícius, um outro aspecto que a gente pode tratar e pode retomar aqui também é em relação aos sistemas escolares, ou seja, aos registros escolares. A gente sabe que esses sistemas, inclusive, permitem que uma pessoa ganhe um grau, receba um grau em função das notas que estão ali registradas. Então, se trata de algo bem, bem complexo e bem sensível, né? É, e algo que tem sido explorado por alunos... em termos de segurança da informação, né? tem sido atacado por alunos há muito tempo, tanto no cinema quanto na vida real. Aqueles filmes que a gente assistia, os alunos, né? O aluno está lá, vai rodar e tal, não vai nas aulas, depois ele vai lá, invade o sistema e troca as notas. Né? No War Games, acho que ele faz isso. War Games fazia isso, o outro é o Curtindo a Vida Doidado, se eu não estou enganado. Ele também... é verdade. também fazia isso. né? E na vida real, a gente tem várias situações também nesse sentido. Uhum. Né? Algumas delas, uma delas que a gente comentou já algumas vezes aqui no podcast, foi aquela daquele aluno da URGS, né? Que não só trocou de curso, né? Manipulando diretamente o sistema da instituição, né? Da URGS, e como também não ia nas cadeiras, não aparecia em nenhuma aula, e colocava conceito A em cada uma das cadeiras, né? Acabou sendo descoberto por causa disso e por ter se matriculado numa cadeira que as vagas já tinham acabado. Mas, enfim, não veio ao caso a gente entrar nesse manipulou... específico. Não, mas o fato é que ele manipulou o sistema e, se não fosse por uma questão específica, ele teria conseguido efetivamente se formar sem frequentar aulas. Teria. E, inclusive, tendo mudado de curso, que é uma coisa que ele já tinha solicitado e tinha sido negado. Uhum. Não foi entendido que a mudança não cabia. Tudo isso simplesmente explorando vulnerabilidades em um sistema que faz a administração escolar, certo? É, e aí, e por incrível que pareça, esses sistemas... Os sistemas em geral têm... A preocupação com segurança já fica em segundo plano, né? A questão é a funcionalidade. Né? Se eu vou atingir as funcionalidades que o meu cliente precisa. Mas no ambiente educacional parece que isso é mais ignorado ainda, essa questão de segurança nos sistemas. Uhum. Tanto que os sistemas são bem furados. Assim, tem vários problemas de segurança e, em geral, permitem acessos de alunos, né, inclusive a notas e registros e coisas do gênero. E grande parte deles é por acesso via web, né? O professor pode ir de casa, lançar notas e fazer coisas assim. A maioria já faz algum tempo, a maioria já é toda web, toda online. Né? Uhum. E assim, instituição após instituição pelas quais eu passei, a gente vê problemas graves nesses sistemas. Mas graves, né? Inclusive, assim, mas é o sistema que a universidade ela mesma desenvolveu, negativo, né? Tem verdadeiros ERPs aí para instituições de ensino, sim, né, que são comprados por essas instituições, né, são adquiridos, e que, no entanto, tem gravíssimos problemas de segurança. Uhum. Tá muito pior do que a gente vê em geral, assim, nos sistemas comerciais mais comuns. Uhum. Então, parece que isso é sintoma... talvez de uma despreocupação com relação à segurança da informação nesses ambientes. Como se fosse uma coisa que não atingisse esses ambientes. Alguém poderia dizer, e eu estou sendo maldoso, né, que pode ser um sintoma até com a própria despreocupação com a própria educação, né? em si, porque no final das contas eu fui maldoso. Agora tu foi bastante maldoso. Eu não concordo contigo. eu sou obrigado a não concordar, porque a gente vê, nós vemos, né, nessas instituições algumas pessoas, não todas, mas a maioria, preocupadas com educação. Essas são bem poucas. Com ensino, muitas. Assistam o vídeo do Nasser, conheço muitas, mas que efetivamente, assim, apesar elas não se dão conta, É como se a instituição, né, e seus administradores não se dessem conta da importância das informações que eles têm nesses sistemas. E menos ainda, ou seja, eles não têm a menor noção de o quão vulneráveis esses sistemas geralmente são. Sim. E aí a gente passa a ter aquelas possibilidades de alguém se formar, por exemplo, alguém atingir uma determinada formação, graduação, sem, né, ter assistido às aulas, sem ter feito os trabalhos, as provas que deveria ter feito, ou coisas do gênero. Né? Sim. Eu me lembro de um outro caso, só fugindo um pouquinho da questão dos sistemas escolares, mas para não passar em branco, de uma situação de uma universidade em que se decidia sobre bloquear ou não bloquear o YouTube. E depois de um tempo, a equipe de TI começou a receber algumas reclamações do curso de publicidade e propaganda, porque eles utilizavam esse recurso, o YouTube, para assistir propagandas e para analisar propagandas de outros países, enfim, propagandas de televisão, que ficavam armazenadas, evidentemente, no YouTube. Então, são decisões, às vezes, que são bem complexas de tomar. Ou seja, a gente tem um curso que se utiliza do YouTube como ferramenta de estudo. Não só um curso de publicidade e propaganda, mas há outros exemplos em que a gente pode assistir palestras, o professor pode recomendar esse ou aquele material para ser assistido até mesmo em aula. Né? Então, às vezes, as coisas são mais complexas do que parecem. Né? Vinícius, então, a gente já se encaminhando para as nossas conclusões. O que a gente pode dizer, assim, de dicas básicas, ou claro que é só um podcast, mas enfim, o que a gente pode trazer de orientações básicas para esses ambientes? Eu colocaria o seguinte, que essencialmente isso vale para qualquer instituição educacional ou não, né? Ter uma política de uso definida, claramente comunicada. Sim. Respeitando esses três atores ali, né? Professores. Professor, visitante, alunos, né? E funcionários. Esquecemos do quarto. Então isso tem que estar muito claro. Principalmente no que diz respeito... Aí tem uma área que não é tão fácil de controlar, que é a questão relacionada aos alunos. Uhum. Então é mais delicado passar essa política de uso para os alunos, principalmente quando se trata de menores de idade. Aplicar os controles, né, em termos de restrição de acesso adequados a cada ambiente. Então, não só levando em consideração a idade, né, dos alunos, mas também os cursos que esses alunos estão frequentando. Então, ver qual é a necessidade do curso, qual é o fim do curso, e ver se tem sentido em aplicar a mesma regra para todos os cursos, igualmente numa universidade. Né? Uhum. E acho que o essencial, acredito, né, quem acha não acha nada, né? Uhum. Quem acredita já acredita em alguma coisa, eu acredito que o maior investimento tem que ser feito seja na auditoria. Né? Realmente auditar quem está utilizando, né, os recursos, né, de TI, né, da instituição. Fazer o máximo possível para ter a maior quantidade de informações nesse sentido, para que amanhã ou depois a instituição não possa ser acusada de ser conivente com o comportamento inadequado de um de seus colaboradores ou alunos. Né? Ah. Então, eu acho que isso, acredito que isso é o mais importante. E com relação ao que a gente acabou de comentar dos sistemas educacionais, os sistemas que as instituições de ensino utilizam para administrar, né, controle de notas, frequências, conteúdos, etc. Esses sistemas, a segurança desses sistemas geralmente é muito ruim. Então, deve-se ter uma preocupação redobrada com esse tipo de sistema. Uhum. Né, venha ele de onde vier. E não nos enganemos com grandes empresas. Tá? Eu tô me coçando para citar o nome de uma aqui, mas eu não vou. Mas tem grandes empresas nesse mercado e que tem sistemas que tem os seus sistemas que parecem dão uma ideia de robustez bastante grande, mas no final das contas, na prática, a gente vê alunos abusando desses sistemas de tudo que é maneira. Né? Desde acessando provas que estão armazenadas neles, né? Até alterando informações. Então, acho que seria basicamente isso. Sim. É, de minha parte, eu complementando até essas tuas colocações, eu diria que essa questão das políticas e essa divisão de audiências das políticas, né, também devem ficar refletidas, como eu falei antes, nos próprios contratos. Então, e principalmente nos contratos de prestação de serviços educacionais, deve haver cláusulas claras sobre a necessidade de respeito às normas e das políticas de segurança e de uso, e deve haver uma orientação não só dos alunos, mas também dos pais. Eu acho que é importante também a gente enxergar a escola como eu disse antes também, em um espaço de inclusão social. O fato da escola ser um espaço de inclusão social faz com que ela acabe se responsabilizando também por coisas que aconteçam até fora do espaço dela. E aí que a gente coloca também a responsabilidade da escola no cyberbullying. Ah, mas isso pode não ser um assunto de segurança da informação. Nós temos uma relação, sim, que é, como tu disse antes, da questão do monitoramento e da auditoria e de eventuais ações preventivas. Né? E o que juridicamente o que acaba acontecendo é que a equipe de TI, por meio desse monitoramento, precisa conversar e precisa ter uma interação com a equipe de orientação educacional ou outras pessoas ali da área de educação que regulem, que conversem com as crianças que eventualmente envolvam esse cyberbullying, porque nós temos aí uma responsabilidade jurídica da escola. Né? Essa decisão que eu me refiro de Minas reconheceu, diz que a escola não fez o suficiente para evitar o cyberbullying, ou seja, algo que acontece fora da escola e na internet. Então, há também que haver políticas e há também que haver controles, há necessidade de haver controles que faça essa interação entre TI e entre área educacional para que elas possam trabalhar em conjunto e até evitar que situações que já possam ter sido identificadas em um monitoramento preventivo não fiquem no vazio, não caiam no vazio. A ideia é evitar não só o risco de segurança da informação, mas também o risco jurídico por meio de monitoramento. É evidente que a escola não pode monitorar e-mails pessoais, isso ela só pode fazer com seus funcionários, mas há que se ir um pouco além, né? O monitoramento tem que se trazer inteligência para o monitoramento também. E aí a gente vai ver cada vez mais, já estamos vendo uma série de problemas sendo enfrentados pelas instituições de ensino, e isso vai estar cada vez mais presente, né? À medida que a tecnologia vai se miscuindo, sim, nessa relação aí, sim. Houve um tempo em que ter celular era um luxo, né? Uhum, houve um tempo em que ter um smartphone era era um luxo. Hoje em dia, as crianças têm smartphones conectados à internet, né? Então, claro. Então, assim, é um problema. Não é um problema, é uma realidade que tem que ser tratada de forma adequada. Claro. Né? Claro. E nós vamos ver vários problemas, né, vindo da utilização dessas tecnologias de forma inadequada. Sim. As instituições vão enfrentar isso e a segurança da informação e o direito à tecnologia vão ter que naturalmente apoiar nesse sentido. Até só para complementar também, antes de finalizar, a gente pode lembrar também de um recente caso em que, na minha opinião, houve um exagero do monitoramento da escola, que tu deve te lembrar também, Vinícius, que era aquela questão de colocar chips de RFID nos uniformes dos alunos. Lembro. Né? Vitória, seja, da Conquista, não foi? É, acho que foi na Bahia, né? Acho que foi na Bahia, sim. E o fato é que parece um exagero, parece uma violação da própria dignidade desses alunos, né? Ou seja, taguear pessoas ou marcar pessoas com marcas corporais até parece que remonta um período meio negro da história da humanidade. Não acredito que seja esse o caminho, né? Esse projeto acabou dando com os burros na água, né? De taguear com RFID os alunos e tal, até porque era para botar no uniforme, e aí um aluno empresta o uniforme para o outro, Né? Não, e a tecnologia não funcionou direito. Não também. Funcionou, é. Aí foi aquela. Que nem aquela história de usar o leitor digital no Detran, né? Em São Paulo. Basta escolher o errado e pronto. É. Já era. Eu vou colocar um show notes para essa questão, para essa notícia e para algumas informações ali também que indicam que o projeto foi, com perdão da palavra, sepultado. Perfeito, então, pessoal. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos vocês no nosso próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.